ok, ok. CL Salmista, yeah. Sai, zica. Toda inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de break sai. Todo mal em nome de Jesus sai. A inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de break sai. Todo mal em nome de Jesus sai. Se conselho fosse bom, não se dava. Mas Deus é bom, ensina na palavra. Foge do pecado como José. Cuidado, ressoldado, fique de pé. Longe das famosas piriguete, tipo aquelas paniquete, toda sensual. Olhar atraente, mas fica na moral. Tem veneno a serpente, ô crente. Pare e avalia quem te ama, é sua família. Os amigos de copo só quer folia. Querem cantar com a boemia. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E onde vai parar? Quem sabe é só Deus. Diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Quesito amizade pra tirar nota 10. Cola com quem é melhor que você. Cola com quem vai te fazer crescer. Ou arraste a pessoa pro seu nível de fé. Ajude o caído e ponha ele de pé. Vencedor você é, mais que vencedor. Não aceite o que o diabo tente te impor. Levante a mão em forma de clamor. Mande mal embora em nome do Senhor. Toda inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de black sai. Todo mal em nome de Jesus sai. A inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de black sai. Todo mal em nome de Jesus sai. Hey, preste atenção, irmã. Vigia na terra com os Don Juan. Pinta de galã, ele vem todo pan. Lobo mal do Satã com pele de lã. O 7-1 ele pede uma prova de amor. Ele quer um mel da flor. Assistir esse filme, uma, duas, três. E vou assistir mais uma vez. Esses malucos eu sei é cheio das conversas. Juras de amor e até faz promessa. Até descolar que a mina tá grávida. Se o filho é dele, ele põe em dúvida. No rolê, pagando de gatão, quem vê? Ele, pique meninão. A mina sofrendo no posto de saúde. Hospital público não tem quem ajude. Mãe solteira, a luta é pior. Sempre depois, sova pra vovó. Se guarda, espera no Senhor e acata os conselhos que eu te dou. Segue no compasso, passo a passo. Seja desfeito todo o embaraço. Manda os pés de black e agora pro espaço. Chuta que é laço. Toda inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de black sai. Todo mal em nome de Jesus sai. A inveja sai, a miséria sai, a tristeza sai, sai, sai. As piriguetes sai, os pé de black sai. Todo mal em nome de Jesus sai. Sai, sai, sai, sai, sai. CL Salmista, vigia crente, isso mesmo. Yeah.